esquisita. Eu me sinto molhada, meu pai me chama de maldita. Eu não posso cair na tentação, isso é pecado. Eu tenho que ir pra casa decorar o meu livro sagrado. Eu sinto tanta vontade de tirar pra você minha calcinha, mas eu não posso porque o diabo vai me levar. Você pode falar o que quiser, mas eu sou uma burra, uma doente. Mas na verdade eu sou uma garota crente. Meus pais não querem que eu seja uma ginecologista, mas ele ouvia e anda xoxota na casa dos artistas. Ele não gosta que eu ouço Brigitte e vejo MTV. Ele só assiste Rastinho e ouve a música da Babi. Eu sinto tanta vontade de mostrar pra você minha chaninha, mas eu só posso me arregaçar quando eu casar. Você pode me chamar do que quiser, de tapa de demente, mas na verdade eu sou uma garota crente. Você me come no quintal, eu te dou no milharal. Você me come no quintal, eu te dou no milharal. Calcinha, mas eu não posso porque o diabo vai me levar. Você pode falar o que quiser, mas eu sou uma burra, uma doente. Mas na verdade que eu sou uma garota crente. Você me come no quintal, eu te dou no milharal. Você me come